Prédio de concreto e aço, barato é louco. Procurou minha liberdade, mas no encontro a paz foi deixada aos pedaços, sob os escombros. Um salve pra todos guerreiros dos calabouços. Prédio de concreto e aço, barato é louco. Procurou minha liberdade, mas no encontro a paz foi deixada aos pedaços, sob os escombros. Um salve pra todos guerreiros dos calabouços. O sistema vai olhar pra lotação das comarcas quando os manos somar e arrancar a cabeça de agente na faca. Hora do pátio acaba, tranca nós na jaula. Os alunos de advocacia olhar e discutir nas aulas. Como é desumano onde a gente vive, superlotação é tipo uma bomba relógio do crime. Se explodir os boy vai ver que não é comédia. Ladrão matando Jack com o espeto arrancado da jega. E vai sair, vai roubar sua Cherokee. É o sonho de 9 de cada 10 que sair daqui. Porque o sistema é podre e não recupera. Quem convive entre fera é inevitável, se transforma em fera. Salve, educandário e as penitas. O sistema nem percebe, mas fabrica terrorista. Os coração congelado, distante da liberdade. Deus é mais, daqui pra frente é progresso e prosperidade. Nos prédios de concreto e aço, barato é louco. Procuro minha liberdade, mas no encontro a paz foi deixada aos pedaços, sob os escombros. Um salve pra todos guerreiros dos calabouços. Nos prédios de concreto e aço, barato é louco. Procuro minha liberdade, mas no encontro a paz foi deixada aos pedaços, sob os escombros. Um salve pra todos guerreiros dos calabouços. Menos escola, mais cadeia, é mais arma na cinta. Sem dinheiro os mano vai pro bang louco, se virar nos 30. Então se assusta que os monstros tão na fúria. Se tiver preso é foda, com radinho manda ação pra rua. Aqui é cadeia, tio, não vem pagar de alegre. Chicote estrala pro Loki que mede a febre. Tem que matar um leão por dia nas comarcas. 4 jega, tem 15 na cela, depois da tranca. É só veneno, tiozão, é só veneno. Mas dia de visita, sem visita é sofrimento. Pode falar que não, mas pesa a falta da família. Sem ninguém por você é duas cadeias que cê tira. Diz pra mim, sem visita, sem cigarro, sem dinheiro. Só grade concreto e ódio na mente o tempo inteiro. Como é que vai mudar? Regenerar não tem jeito. Ai boyzão, esse com a arma na sua cara é um ex-detento. Os prédios de concreto e aço, barato é louco. Procuro minha liberdade, mas no encontro a paz foi deixada aos pedaços, sob os escombros. Salve pra todos guerreiros dos calabouços. Os prédios de concreto e aço, barato é louco. Procuro minha liberdade, mas no encontro a paz foi deixada aos pedaços, sob os escombros. Salve pra todos guerreiros dos calabouços. É mais um dia em Alcatraz, a mãe não vê, o filho chora. Que o dia parece ter mais de 24 horas. Agora cê pensa bem no que sua mãe dizia. 5 graus, um fio da porra e cê fazendo faxina. É tio, chegou o sabadão e ninguém veio. Nenhum salve, nenhum pipa dos seus amigos do peito. Ojão, barato é louco, vão arrebentar cadeia. Vai pelado pro pátio, mão na cabeça, joelha. Chicote estrala, e se ladrão tiver dormindo, acorda com a Rotan Canil, as 12, os cachorro latino. Transforma pai de família em psicopata, criado com tapa na cara e bala de borracha. Joga lenha, joga álcool na fogueira, vai sistema. Esses agentes pitbull vai ver o tamanho do problema. Quando os mano descobrir quem inventou a CDP, vai rajada no globo dos pela que pagou pra ver. Nos prédios de concreto e aço, barato é louco. Procuro minha liberdade, mas no encontro a paz foi deixada aos pedaços, sob os escombros. Um salve pra todos guerreiros dos calabouços. Nos prédios de concreto e aço, barato é louco. Procuro minha liberdade, mas no encontro a paz foi deixada aos pedaços, sob os escombros. Um salve pra todos guerreiros dos calabouços.